Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Poderíamos estar falando inglês. Aqui é Felipe Figueiredo, e se você quiser um termo chique para o que você vai ouvir, é história contrafactual. Aqui é o Guga Mafra e eu estou aprendendo espanhol. Tá bom. Aqui é o Tucano e a gente poderia estar torcendo para o rugby. Oh. Aqui é o JP cheirando a fumaça. Perigoso sair essa apresentação. Aqui é a Zagal e se não existe, mas vai que. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast de história alternativa, rapaz! A gente já fez um muitos anos atrás, e se o terceiro Reich tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? Se você não ouviu, tem link aí no post, muito maneiro. E hoje nós vamos pensar aqui, vamos imaginar, e se o Brasil tivesse sido colonizado por outras potências? Que olha, não a potência Portugal. A grande potência. Como estaríamos hoje? Que língua estaríamos falando? Como é que estaria o Brasil? Como seria o Brasil? E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, hoje vamos falar do Zoom, Azaghal. Você já sabe, olha aí. O Zoom é um aplicativo que te ajuda a comparar preços e produtos para fazer a melhor compra. E olha só, só em lojas confiáveis, Azaghal. Isso que é mais importante. O Zoom tem uma curadoria de só colocar para dentro lojas confiáveis no mercado. Então você já tem esse filtro para começar. Excelente. No Zoom você encontra de tudo. Por exemplo, televisão para assistir a Copa, Azaghal. Olha aí. Esse é o ano de vendo televisão, é o ano de Copa, né? 4x4 tem aquele boom. Eu lembro da Copa que o boom era o 3D. TV 3D ia bombar. Era isso, ia assistir a Copa em 3D. Deu super certo. Mas quando você for comprar sua TV, você pode ir no Zoom comparar preço. Porque olha só, quando você for comprar sua TV, ou quando você for comprar games, livros, celular, notebook, eletrodoméstico, tênis, as pessoas compram tênis pela internet. Eu já comprei. Exatamente. Tudo isso tem lá no Zoom pra você comparar. E olha só que interessante, eles têm o histórico de 6 meses do preço daquele produto. Legal. Porque aí você vê se, por exemplo, às vezes o produto teve um preço alto, baixou e você vê, puta, vou me dar bem se eu comprar agora, é agora. Ou ele já teve um preço mais baixo, subiu, e aí que você usa outra função do Zoom, que é o alerta de preços, Azaghal. Olha. Que se você usa, não tá no preço que eu quero, eu acho que ele vai voltar a custar isso. Então você cria um alerta para aquele produto, quando ele chegar, você já recebe a notificação. Cara, é realmente, não tem nenhum motivo para você não usar o Zoom no dia a dia da sua vida de compras, Azaghal. Nós que compramos online, todos nós compramos online, sabemos o quanto é importante você saber aonde comprar mais barato e lugares confiáveis, que você já sabe, o Zoom é o lugar de lojas confiáveis. Dá um Zoom, seu nerd! E olha só, o pessoal do Zoom tá querendo que a gente faça uma brincadeira aqui. Que as pessoas procurem no Zoom um produto que eles querem que eu compre. Olha. Que eu tô precisando. O que você tá precisando? Ah, eu já sei que vocês vão procurar. E aí, mande com a hashtag Dá um Zoom Jovem Nerd. Já sei que vocês são, olha, se vocês mandarem tal, que vocês são muito pouco criativos. Mas vai lá, baixa o aplicativo agora e dá um zoom, seu nerd. Agora só temos colecionáveis, muitos colecionáveis da Nerd Store. Começando aqui com a coleção Star Wars da Iron Studios. Olha, Azaghal. Figuras em escala 1 para 10. Olha só, temos Kylo Ren do episódio 8 com 2 opções de cabeça. Muito bom. Tem Stormtrooper Riot Control. Traitor. Tem a Princesa Leia de Rogue One. Tem o Luke Skywalker de X-Wing Pilot. Tudo em escala 1 para 10. Iron Studios, aquela qualidade que você já conhece. muito, muito bom tudo na Nerd Story. Olha só, tem festival de Funkos também, tem Funkos de Harry Potter, tem Funkos de Overwatch, tem a Diva Oversize, ou seja, Oversize é um Funko que é maior do que aquele padrão do Funko. É ela dentro do Mac, é muito maneiro, cara. Tem Funkos de Star Wars também, Funkos Liga da Justiça, tem um monte de colecionáveis agora na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Tem link no post, garante agora! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 12 minutos e 57 colonizadores europeus. E hoje não vai ter essa palhaçada. De novo, né? Palhaçada. Esses usurpadores de espaço alheio. É, não é? Agora eles já estão ganhando muita fama. É, tá demais. Tá dando muita fama pra... Essa galera. Olha só, Nerd Cacete Agulha. Quero agradecer aos Nerds que doaram sangue essa semana, como Edenilson Zilce, Vitor Hugo Ferreira, Ken Aramaki, Fábio Zanrolo, Ana Paula Coelho, Hugo Henrique, Adelson Santos, Gabriel Barreiros, Felipe Lessa, Robson Dal Bosco, Flamínio Nunes, Vinícius Forlaneto, Rodrigo Lourenço, Gustavo Vilela e Gabriel Soares. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Temos também o pessoal do Escapo Solidário, dessa vez a Victoria Menezes e a Natasha... Opa! Krivorutka. Olha aí. Parece que é isso, mas tem um K ali, então não é. Krivorutka? Krivorutka. É tipo isso. Tipo, cara, obrigado, gente. Obrigado por doar seus cabelos. Muito bom. Arte dos fãs, olha aí. Um crossover Don't Think About It pelo Rafael Brito. E uma selfie do Búfalo lá do Nerdcast de Call of Cthulhu pelo Cristiano Ramos. Ficou maneiríssimo. Muito bom. Rodrigo Belotto, 26 anos, policial, São Paulo, SP. Ó. E ó, olha só o perigo aqui, ó. Olá, Azaghal, Jovem Nerd, ou Léo e Mal. Ó. Olha o perigo. Aí. Olha aí. É o que eu tô falando. Já come... É isso que não pode. Começa a criar asas. Parabéns pelo excelente conteúdo. Ouço vocês desde 2011. Esse provavelmente é meu 18º e-mail. Caraca. Muito bom. Ouvindo o último Nerdcast, confirmei algo que sempre suspeitei. Os humanos dormem 2 vezes ao dia naturalmente. Por cerca de 3 anos, eu trabalhei em casa no meu negócio online, venda de suplementos alimentares. Durante esse período, eu estudava para concursos e tocava o negócio diariamente no home office. Durante toda a minha vida, eu sempre senti muito sono no período entre 16 e 17 horas e 18 e 19 horas. Com o passar dos dias, eu naturalmente comecei a tirar cochilos nesse período e naturalmente meu ciclo de sono ficou dividido da seguinte forma. Eu dormia das 16 às 19, acordava, ia pra academia, estudava pra concurso até as 4 da manhã, dormia das 4 às 8 da manhã e acordava e trabalhava nas minhas vendas. Eu nunca fui tão produtivo na vida quanto nessa época. Eu podia marcar reuniões com distribuidores logo cedo, podia fazer entrega, levar as coisas no correio em tempo hábil, e ainda consegui estudar por um bom tempo do dia, o que me trouxe aprovação no concurso. E não sentia cansaço no dia a dia. Nunca consegui comprovar essa experiência que eu passei. Todos ouvem sobre minha antiga rotina e acabam achando absurdo quando eu digo que o melhor a se fazer são 2 ciclos de 4 horas de sono ao dia. E aí, tá aí. Vida longa e próspera. E contem sempre com o trabalho da polícia. Olha aí. Mas por que ele parou? Por causa que era policial. Porque... Você ia tirar uma soneca... Ô, polícia! Ô, polícia! Acorda aí, filho! Agora que realmente. Dominique, Just Dominique. Ó. 24 anos. Química industrial e professora de inglês. Olha só. Rio de Janeiro. Este definitivamente não é meu primeiro e-mail. Ó. Oh. E ela já teve um e-mail lido. Muito bom. Talvez, né? Ela já tenha tido a chance. Não, não faça isso. Olá. Gostaria de falar sobre esse hábito curioso de dormir ouvindo Nerdcast que o Azaghal parecia não encontrar sentido. Ah, olha aí. Bom, já há alguns meses eu faço isso e sim, tem me ajudado a dormir. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e desde 2016 eu venho enfrentando muitas crises de ansiedade que foram ocasionadas pelos últimos períodos da faculdade e também por alguns problemas familiares. Desta forma, sempre que me deito para dormir, preparando todo o ambiente para o melhor sono possível, eu demoro muito, pois minha mente fica focada em muitos problemas e eu não consigo fazer com que ela desacelere. Isso é o problema. Quem nunca? Vai dormir e a mente fica... Me descrevendo aqui. Agora eu tô tomando um remedinho fitoterápico. Ué, tu achou lá a melatonina? Não, não é melatonina, não é? É uma super maracujina. A nutricionista que passou. É mesmo? E tem me ajudado. É bom? Eu tomo e pum. Não durmo, mas me ajuda a dormir. Eu tenho dormido melhor. Olha aí. Aí ela continua dizendo, isso é péssimo, pois eu acordo muito cedo pra trabalhar e assim fico com poucas horas de sono, que a cabeça fica e ela não consegue dormir. Uhum. Ouvir uma conversa engraçada e um podcast me ajuda muito a relaxar. Porque ela foca numa coisa só, entendeu? Então eu pego no sono muito mais rápido. Às vezes ela demora uma hora e meia pra dormir. Caramba. Aí é o Nerdcast todo. Mas quando ela ouve o Nerdcast, ela não passa de 20 minutos. Até pra isso o Nerdcast serve. É claro que às vezes é complicado dormir, como quando as risadas da portuguesa e do Sr. K me fazem acordar do nada. Porque ela dorme e ela continua ouvindo. É, porque tá ligado, né? Exato. Também já sonhei com quase todos vocês. Sonhos bem loucos, enquanto o Nerdcast tocava ao fundo. É, aquele negócio, você sonha que tá na tua cabeça. É isso aí. Eu tinha uma época que eu dormia, quando eu tinha televisão no quarto, quando eu via televisão, eu tinha televisão no quarto e eu, pra dormir, botava o Shoptime. Olha, também é bom pra dormir. Porque eles ficam falando sem parar. É verdade. Entendeu? Tipo... Aí eu botava baixinho. Aham. E ficava lá, Botini, senhor Botini, Botini. Eu não confio. Paulo Alfredo Medeiros da Fonseca, 26 anos, engenheiro civil do Porto de Natal, estudante de física, especialista em dormir mal. Natal, Rio Grande do Norte. Sétimo e-mail. Agora a galera tá precisa. Olá, nerds. Como eu descrevi acima, sou especialista em dormir mal. Sempre tive o péssimo hábito de não dormir nas horas que devia e durante o período escolar e faculdade costumava ir pra aula virado, principalmente em dias de prova. Quando ingressei no mercado de trabalho, obviamente isso não era possível, já que tinha dois turnos do meu dia ocupado. Pra piorar, com 23 anos, sofria de artrite. Caralho! Sim, artrite não só dá em velho. Eu também achava isso. Nos dias que eu dormia mal, sofria com mais dores nas minhas articulações. Andar era um sacrifício. Cheguei a ter princípio de depressão e imaginar que nunca conseguiria brincar com um futuro filho. Estava no fundo do poço. Foi aí que decidi mudar totalmente meu estilo de vida. Comecei a fazer fisioterapia e pilates. Ó, pilates é dificílimo. É a portuguesa boa. Que fala, eu nunca fiz. Me alimentar melhor e melhorar meu sono. Dormir bem é uma ótima maneira de regular o seu sistema imunológico. E no meu caso, tem artrite, uma doença autoimune, é imprescindível. A partir daí, virei um verdadeiro nerd quando o assunto é sono. Comecei a monitorar o meu sono através de uma Fitband, o que não pode ser... Aí ele bota entre parênteses, o que não pode ser medido, não pode ser melhorado, então por isso que ele passou a medir o sono dele. E pesquisei em inúmeras fontes o assunto, sempre testando dicas encontradas e adaptando a minha realidade. Deu certo! Atualmente consigo dormir em horário adequado e com ótima qualidade, evitando novas crises inflamatórias nas minhas articulações. Se eu pudesse dar apenas uma dica para quem tem problemas relacionados ao sono, seria praticar exercícios físicos. Quando pratico exercícios físicos, costumo ter uma taxa de sono profundo bem maior e pego no sono mais facilmente. Estudar sobre o sono foi tão gratificante e transformador na minha vida que atualmente estou escrevendo um livro sobre o assunto. Sou fã de vocês e muito obrigado pelo trabalho prestado aí. Um e-mail para Frentex. Um e-mail... Que sacanagem! A gente teve uns quase momentos, né, que isso pôde acontecer, essa história alternativa, né? Nós tivemos umas invasões, tivemos umas tentativas aí... Eu tenho uma dúvida sobre colonização. A gente aprende lá na sexta série, sei lá, quinta série, sobre o Tratado de Tordesilhas. Uhum. O Papa dividiu o mundo entre Espanha e Portugal, é isso? O Papa Alexandre VI divide o mundo na bula intercoétera e aí no Tratado de Tordesilhas eles ratificam esse acordo. E aí... Ainda bem que Felipe veio, hein? É, então. Caramba. Senão ia ficar na sexta série. Imagino que Portugal e Espanha deviam ser muito brothers do Papa, porque existiam outras potências ali na Europa, ávidas também por novas terras, e não foram contempladas. É tipo um cartel, assim. O governo escolhe apenas algumas empreiteiras pra construir. Fazer os outros países, sei lá, França e Inglaterra, pelo menos, já eram grandes potências, imagino eu. Qual foi a receptividade desse Tratado de Tordesilhas pelas outras potências? Assim, só para deixar claro duas coisas para quem estiver nos ouvindo. Primeiro, hoje, mais do que nunca, eu vou fazer o papel do cara chato. E segundo, o programa de hoje prova que eu não pus o tucano na geladeira. O primeiro... Blue Hand, depois foi o Tucano, eu estaria fazendo um expurgo no Nerdcast. Só digo isso, não fui eu. Não, você só fez lobby, né? Especulem sobre, especulem sobre quem foi, mas não fui eu. Você tentou jogar ele dentro da chapa. Outra coisa, né? Agora, respondendo aqui a pergunta, são duas coisas. A primeira é a seguinte, Portugal e Espanha eram as duas principais potências católicas estabelecidas, que já estavam na atividade de navegação, que haviam feito a reconquista contra os muçulmanos, e isso serve de impulso para as chamadas grandes navegações. E os outros países, né, França, Inglaterra, nesse momento, eles ainda estão um pouco, não estão tão consolidados, centralizados, né, ainda passam por aqueles conflitos, aquela, né, substituição do feudalismo por um sistema de governo mais central, fazem mais comércio regional, especialmente com Portugal, né, o comércio entre inglês e português. E a segunda coisa é, nesse primeiro momento, esses países não têm como contestar essa decisão, digamos assim, essa doação do Papa às potências católicas. E, posteriormente, eles vão ignorar quando Portugal ou Espanha se eventualmente se enfraquecerem, e, principalmente, os países que adotaram o protestantismo, como Países Baixos e Inglaterra, vão ignorar de vez, que é uma bula do Papa, grandes coisas. A lógica era o seguinte, quem fez o mundo foi Deus. O Papa seria o representante de Deus na Terra. Então, quem pode dividir ou distribuir terras é o Papa. Só que, para os protestantes, dane-se o Papa. Então, eles vão simplesmente ignorar. Mas o tratado é de origem da Igreja. É uma coisa, é uma decisão papal e não política entre todas as nações, é isso. A bula intercoétera do Papa Alexandre VI, que é considerado um dos papas mais corruptos, era o Papa... Aí, é o Papa da Odebrecht aí, não falei? Ele é o Papa dos Borgia. Aham, da família Borgia. Ele é o que nasce como Rodrigo Borgia. Aham. Não é o Odebrecht. Brecht, é Teixeira Brecht, né? Como é que é? Que? Não, o nome. A série lá da Netflix. Miller e Brecht. Miller e Brecht. Miller Brecht. Bertoldo Brecht. Mas, tanto que dizem, né, que um novo Papa tem dois nomes que ele não pode escolher, né? Pedro, porque seria muita arrogância, e Alexandre, porque seria um sinal de corrupção. Olha aí! Alexandre! E aí, o Papa faz essas doações, as duas coroas ratificam isso no Tratado de Tordesilhas, e anos depois tem um tratado que talvez seja ainda mais importante, que é o Tratado de Saragossa. Por quê? Só como curiosidade, quando a gente tá lá na sexta série, como o Tucano falou, a gente olha lá no mapa e pensa, nossa, os portugueses se ferraram, né? Ficaram só com esse pedacinho, os espanhóis ficaram com todo o resto. Porra, português é tudo burro mesmo, tal. Só que o que os portugueses queriam tava do outro lado, que era a Índia, as Filipinas, a Indonésia. E a África também, não? A África, a costa africana. A África era a terra do Deus Dará, sempre foi, né? E aí, anos depois, nós temos o Tratado de Saragossa, que ratifica a divisão do outro lado e concede o que os portugueses queriam, que eram Filipinas, Indonésia, Índia, a região das especiarias. Então, também tem isso, assim, o continente americano não era... Depois passou pra Espanha, não foi? Sim, as Filipinas passou, tanto que as Filipinas têm esse nome por conta da exploração espanhola, há um acordo entre os dois países, porque Portugal tinha uma presença muito mais mercantil do que de ocupação, né? Portugal tinha lá suas feitorias, seus postos de comércio. Dentro do Japão, por exemplo, né, o século XVI é o século português no Japão, quando chega o cristianismo no Japão, chegam as armas de fogo no Japão. Tom Cruise, o comércio português. Então tem isso também. Os portugueses não estavam muito interessados no continente americano. Mas a França era católica, certo? A França era católica. E eles foram os primeiros a invadir aqui o Brasil, não foi isso? Foi logo sim, no... Sim, o Rio de Janeiro, a França Antártica. É, mas já é um pouco depois, né? É, a gente tá falando de uns 60, 70 anos depois. É que, por exemplo, a Escola Naval da Marinha Brasileira fica na ilha de Villegagnon, que tem esse nome por conta do expedicionário francês. Você achando que não aprendeu nada nesse podcast. Rio de Janeiro. Sim, o principal legado francês no Brasil é São Luís do Maranhão. Maranhão. É. Que tem esse nome por conta de São Luís, né? Bem, porque tudo na França é Luís, né? Ah, é? São Luís... São Louis, Louis. Louis. Mas então, a gente... Eu acho que a base pra esse Nerdcast é a gente falar sobre as invasões estrangeiras no Brasil, justamente. Porque aí a gente vai imaginar cada uma dessas invasões dando certo e a gente estando um pouco melhor. Mas não teve invasão espanhola, né? Não teve invasão espanhola. Não teve. Ah, depende. No sul, não era... No sul teve alguns conflitos de fronteira, mas não chegou assim, Uruguai! Jamais esqueceremos. Uruguai é uma outra coisa. Mas eu acho que a gente pode brincar, então, dizendo, se o tratado de Tordesilhas tivesse sido diferente, e o Papa, por exemplo, tivesse dado todo o Brasil pra Espanha. Boa! Bom começo. Seria melhor pros youtubers. É verdade. Porque a gente ia falar. Ia ser olha aí, tudo... eu me chamando de youtuber. Falar espanhol, um espanhol esquisito. Um mercado maior. Você ia ter uma penetração mundial maior, né? A primeira característica a ser analisada é essa, né? Que língua falaríamos? Espanhol. Ué, a gente ia falar esse castelhano Sudamérica. Então, as diversas invasões, eu estou dizendo. Ah. Mas cada um a gente tem que avaliar isso. Falar, né? Porque também tem uma porrada de espanhol. No México fala um espanhol, na Argentina se fala outro, tem. Às vezes o nego nem se entende direito, né? Qual espanhol falaria? A gente ia falar um espanhol brasileiro, essa é a verdade. Eu entendia mais inglês e francês do que Portugal no Porto, por exemplo. Ah, é? Impossível de entender. É, porque vamos pensar aqui, o nosso português, ele é muito distinto do português materno, do original. Então, será que... De linguista, porque pra entender essa mudança. Porque, por exemplo, o Brasil foi colonizado por portugueses, eles vieram pra cá. Uhum. Em que momento e por que, né, deixou-se falar o português de Portugal? Já que os portugueses estavam aqui, porque isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Você vai pra Austrália, amigo? É, totalmente diferente. É, mas será? É menos diferente. Caralho, vai ouvir um bidis falando. É impossível. É, mas lá em Florianópolis, português falado em Florianópolis se aproxima bastante do português europeu. Ah, é? Que suprime as vogais. É, eles falam o sotaque do nativo de Florianópolis, o manezinho da ilha que eles falam, é muito parecido com o português europeu, assim, suprimindo as vogais, sabe? É, a gente sabe que os sotaques do Brasil, eles estão, não o português, mas o sotaque está atrelado à imigração, né? É, muitos povos diferentes. Pô, no Rio de Janeiro, o chiado carioca vem de Portugal, né? Porque uma colônia portuguesa grande, exatamente, Rio de Janeiro. Em São Paulo, você tem o pessoal que fala mais cantado, vem do lado italiano. Do italiano, exato. Mas São Paulo também teve muito japonês, né? E aí o japonês só fala japonês, não fala português. Aí não há diferença nenhuma. Mas, no sul tem muito alemão, polonês, tem muita mistura de povos. E pro norte teve Holanda, né? Holandeses, exatamente. O Recife, né? Na Bahia tem muito espanhol. Espanhóis foram pra Bahia também. Os espanhóis, eles vieram muito pro Rio de Janeiro e pra Bahia. Mais pra Bahia, inclusive. A casa de espanha da Bahia é muito maior que a do Rio de Janeiro. É mesmo? Agora, uma coisa que a gente pode, na parte política, que a gente pode especular, é que se o Brasil tivesse sido colonizado pela Espanha, com certeza não teria uma característica mais marcante da colonização portuguesa no Brasil, foi que eles conseguiram manter o território unificado. Não, sim, verdade. Não. Se fosse Espanha, provavelmente a gente tem uns 8 países aí dentro do Brasil. Cada um falando um espanhol diferente. O primeiro país que ia separar ia ser o Sul. Era capaz do Sul e Uruguai seria uma coisa só. Uma coisa só, olha, é verdade. O campeonato de futebol ia ser maneiro, né? A Copa Libertadores. Por que ia ser maneiro? Olha só. Ia ter mais times, mais países. Ah, mas eu acho que se o Sul se emancipasse aqui, virasse um país, era possível que a Argentina tomasse conta de tudo. É isso. Eles iam unir a nação gaúcha. Por que não? Eles não pegaram o Uruguai? Por que eles iam pegar... Porque o Brasil segurou ali. Então, a lógica do Alexandre é, eles não pegaram o Uruguai porque o Brasil bateu neles e a Inglaterra fez o Uruguai um estado tampão. E não teria o Brasil pra resistir. Acho que é isso. Não teria. Então, os gaúchos iam se tornar uma nação única. Olha, e aí ia ser o churrasco, ia ser a nação gaúcha. A nação gaúcha, é isso aí. Todo mundo de bombacha. É, cara, olha aí, para pra pensar nisso. A Argentina, se eu não me engano, é o sétimo maior país do mundo. Ah, e o Brasil é falando? Não, acho que é menos. Ia ficar gigante. A Argentina, não é tão menos assim, é oitavo. Oitavo? Uh-huh. Olha aí. Oitavo. Sétimo é a Índia. Né, e o Brasil é o quarto ou quinto? A Argentina ia ser a tripinha, mais Uruguai, mais toda a região sul ali, os gaúchos. Entendeu? Até Santa Catarina, é uma coisa assim. Paraná não? O paranaense, ele é muito paranaense só, né? Ele mas é... ele é paranaense. Mas... O paranaense é muito russo, né, cara? Exato. Cara. É a Rússia brasileira. Só que não é mais brasileiro, é só Rússia. Rússia latina. Não, se os caras fossem expandir e dominar o território, eles iam pegar até onde desce, até o Paraná, com certeza. Talvez eles parassem em São Paulo, que tem uma autonomia maior. É, pois é. Hoje o Paraná o que é, porque tem o Sérgio Moro. Hoje a gente pode falar que é uma república. They've heard from me, Piranga, the pleasant shore. Então, mas a gente tá falando do que o Brasil é agora, né? É. Porque na época era de Deus dará também. A gente tem que traçar algum paralelo com algum momento, né? Pra poder especular. Em que momento a gente pode definir, por exemplo, a gente teve descobrimento e a vinda da... Antes de ter capitanias hereditárias, não é isso? Se eu não me engano. Ah, mas aí já tinha gente aqui. Já tinha... Então, exatamente. Quero entender em que momento a gente tá falando que a Espanha chega. Nunca teve um tratado de Tordesilhas. A Espanha chegou primeiro e falou: é tudo meu. É tudo meu. É isso aí. Então ela chegou aqui e matou todos os índios, sem exceção. É isso que ela viu. Né? Isso ele sabe fazer bem. É, matou geral. Nem conversou, não deu espelho, porra nenhuma. Porra nenhuma. Tapa na cara. É, só espirrou. Só espirrou na cara do índio. Não, eles queriam sangue, amigo. Olha só, mas também queriam sangue porque as nações indígenas da parte espanhola eram mais organizadas, né? Conseguiu se defender. As brasileiras sempre foram bem primitivas, né? Sempre aquele shortinho Adidas, aquela parabólica esquisita. Nossa, a colonização espanhola, né? E teria havido uma relação de um outro tipo aí também. Você acha que a relação dos espanhóis com os nativos da terra Brasilis seria parecida com a relação que os portugueses tiveram, então? E com os portugueses não, porque os portugueses acabaram... comendo as índias. Eles ficaram maravilhosos. Tem um povo de romantização também no que o JP tá falando no início, porque nos primeiros contatos teve uma guerra de conquista dos portugueses. Teve muito português que virou lanche de Tupinambá. Exato, mas... Até porque quando a gente fala os portugueses, são três navios que tem cheios de português. Não é, tipo, a população de Portugal chegando no Brasil. Então, a chance de eles chegarem e, tipo, dominar geral... Não, três navios era do Colombo. É, dos portugueses eram quantos? Eu não sei. Felipe. Eram 13. Ainda assim, não é, tipo, a população de Portugal desembarcando no Brasil. Isso foi mais tarde. Eles acabaram conciliando de uma forma ou outra, né? Não era uma grande ameaça, né? Como era a organização maia, a organização asteca. Então, e aí tem um fator que é o seguinte, os espanhóis, se eles tivessem reivindicado o território brasileiro, eles também não tinham como ocupar e conquistar todo o continente americano. Eles iam olhar e falar, olha, aqui no México eles têm uns negócios de ouro, lá os incas têm uns negócios de prata, aqui tem madeira. Então, né, vamos focar nossos esforços para os outros lugares. Então correria o risco do Brasil ficar a presença europeia no território ficar atrasada. Sabe o que poderia acontecer um pouco depois? Os espanhóis venderem as terras para os ingleses, por exemplo. É porque eles se amarravam em fazer isso, né? Mas olha, pensando nesse negócio da ocupação que o Felipe falou, se os espanhóis escolhessem só alguns pedaços do Brasil para explorar... Minas Gerais. O Nordeste todo ia ficar para os holandeses. Olha só. É, e aí o Brasil seria um grande Suriname. Não, mas peraí. Eu quero perguntar o seguinte. Como vocês acham que nesse Brasil espanhol, Brasil, no Brasil, como seria a nossa relação com o Simão Bolívar? Será que ele ia... Bom, o Simão Bolívar ia ter que fazer hora extra, né, cara? Será que ele ia dar uma, sabe, uma unificada? Teria que ter surgido alguma liderança local, assim como teve o San Martín na Argentina, né? O Bolívar, ele é muito mais presente no norte da América do Sul. O Bolívar nunca passa do território boliviano. Então, acho que seria uma relação, assim como entre o Bolívar e os outros libertadores da América. Olha, libertadores da América! Não acredito! Não, não, não! Você nunca tinha notado isso? Agora fez sentido. Nossa, mãe do céu, uma vida, ouvido. Inclusive, o Dom Pedro I é considerado um deles. É Dom Pedro I, Artigas, San Martín, Oringue, Sucre, Bolívar e o padre do Paraguai, que eu esqueci o nome. Caraca, olha só, que descoberta. Se você olhar bem, existe essa ideia de que se a gente fosse colonizado por outro país, né? Se o Brasil tivesse sido colonizado por uma outra cultura, talvez tivesse sido muito melhor e tal. Não, nunca ia ser, nunca ia ser. Na cara de que ia ser pior, cara, porque olha o Suriname, olha Trinidad e Tobago. México. Não, o México é ok ainda. México, a gente... Não é ok, não, cara. Não é ok, não, no acampamento. Não tem nada de ok no México. Tipo o Brasil, né, cara. Tem nada de ok no México. Não, eu tô entendendo que o Guedes tá falando em termos de atraso, assim, né? É um lugar muito mais atrasado. A de Guiana, do Suriname, né? O México e o Brasil é igual, cara. O México é o ápice da zona. O México tem territórios, cara, que são dominados por narcotraficante, cara. No Brasil também tem, cara. Não, é isso que a gente tava... E o Brasil é horrível. Agora, se você olha os outros países, assim, Holanda, os países que foram dominados pela Holanda. Tem Bahamas, que é maneiro até, é um grande resort. É o grande resort que é onde os turistas ficam, né? Porque onde a população fica é uma grande favela. Então. É tipo Guarujá. Olha os países que foram colonizados pela França. Tem a Guiana Francesa, que inclusive ainda é uma colônia. Haiti. A Polinésia Francesa. É, Polinésia Francesa talvez seja um grande... Polinésia Francesa, acho que eles nem chegaram lá ainda. Qual seria o nome do Brasil se fosse colonizado pela França? Porque seria alguma coisa francesa. França Antártica. É verdade. O nome do Rio de Janeiro era França Antártica. Exato. França Antártica? Sério? Olha aí, França Antártica. É, seria um bom nome do país. Aproveitando a deixa do Mas Google, o Brasil é tão esdrúxulo que eles iam arrumar um apelido pro Brasil. Qual seria? Bunda Francesa. Não sei se um brioche, alguma coisa assim. Que apelido eles iam arrumar pro Brasil. Croissant francês. Mas aproveitando a deixa do Guga, tem uma questão que muita gente costuma pensar isso porque pensa nos Estados Unidos ou no Canadá. Mas a grande diferença, e aí os Estados Unidos servem de exemplo pra isso, se você pegar a porra do mapa dos Estados Unidos e comparar os estados por IDH, os estados com menor IDH são os estados do sul histórico. IDH, pra quem não sabe, é Índice de Desenvolvimento Humano. E por quê? Porque lá ocorreu o mesmo fenômeno que ocorreu em Cuba, Colômbia, Brasil, todos esses territórios, que é o fenômeno da escravidão para exploração de recursos naturais. Não foi uma colônia fundada por refugiados numa lógica de presença na terra, trabalho da terra, pessoas imigrantes, refugiados, numa lógica de posse daquela terra. É o famoso plantation que a gente vê lá na sétima série quando tá cochilando. É uma propriedade gigantesca com um monte de escravos sem nenhuma estrutura liberal, sem nenhuma posse de terra extremamente restrita, numa lógica absolutista. Então, esse fenômeno ainda seria presente no Brasil, que foi presente no Suriname, no Haiti, na Martinica, em possessões de todas as potências. Então, esse fator continuaria presente e esse é um dos principais fatores de subdesenvolvimento até hoje. E como eu disse, os Estados Unidos, como teve os dois modelos, permitem esse contraste muito claro entre o que é a Virgínia Ocidental e o que é Massachusetts, por exemplo. Agora, nesse trabalho de especulação que a gente tá aqui, é absurdo, né? Se os portugueses não tivessem colonizado o Brasil, talvez toda a estrutura de escravidão fosse ser diferente no mundo. Tô falando bobagem ou não? Porque o modelo de escravidão foi meio que desenhado pelos portugueses. Sim e não. Os portugueses têm um grande incentivo com o início das suas conquistas pela África, e aí tem um anacronismo que muita gente adepta, que a gente pode até discutir em outro Nerdcast, né? Que muita gente fala que a escravidão já existia, fala da escravidão árabe, fala da escravidão de lá em Aristóteles, mas são diferentes desse modelo que aconteceu. Isso. Esse modelo, ele tem um grande impulso com os portugueses. Só que, muito provavelmente, vamos supor, se fossem os espanhóis, os franceses ou os ingleses, muito provavelmente esse modelo teria sido desenvolvido por eles. Por quê? Porque esse modelo, ele foi muito baseado na proximidade entre a costa do Nordeste brasileiro com a costa do atual Benin, que era chamado de Costa dos Escravos. Então, assim, era a mão de obra, entre aspas, mais fácil de ser trazida para o Brasil. Uhum. Esse é outro motivo da colonização brasileira ter iniciado pelo Nordeste e por Portugal, uma empresa colonizadora, né? A questão geográfica. Portugal está lá na pontinha da Europa. Você cercado de Espanha. Portugal não tem pra onde fugir. Tem que ir pro mar mesmo, porque o resto é Espanha. E aí você tá perto da costa africana. Então esse modelo, ele é desenvolvido pelos portugueses, mas a dificuldade... A condição tava lá. Eu tô entendendo. Isso, a condição tava lá. Se não fosse português, seria um outro. Muito provavelmente. Eles iam inventar outra parada, né? Eles iam ver a facilidade que os portugueses viram e eles iam implementar mesmo... Eles iam aproveitar a oportunidade. Mas, de qualquer jeito, a América Espanhola, a presença da escravidão é um pouco menor, né, do que no Brasil ou nos Estados Unidos. De mais ou menos. É que eles aproveitaram muito mais a mão de obra indígena, porque, exato, como você mesmo disse, ela era mais organizada. Tanto que, assim, aquelas coisas que a gente vê no colégio também, né, encomendas e tudo mais, eram hábitos de trabalho indígenas, que os espanhóis apenas adaptam. Uhum. Mas, nas colônias espanholas do Caribe, principalmente, nas fazendas na Argentina, nós tivemos uma grande presença de mão de obra negra. Se a gente olhar para a população colombiana, é um enorme número de negros que foram trabalhar na indústria açucareira e indústria do café, que nem aqui. Cuba era até porto de entrada, não era? Geral. Sim. Geral, para todo mundo, né? E de Cuba iam para os Estados Unidos. Se tivesse acontecido, será que o Brasil estaria no roteiro do Che Guevara, no Diário de Motocicleta? Revolução? É. Podia ter. Ele fez a viagenzinha dele de moto e foi pelos os países latinos, que falavam espanhol, certo? Sim, sim. Ele não veio para o Brasil. Tem uma parada que tá dentro dessa pergunta aí. Também é uma pergunta, eu não sei, mas eu desconfio que nós somos vistos pelos nossos vizinhos como mais diferentes do que entre eles, porque eles têm a unidade da língua e tudo, sim, mais. Isso não seria um ponto positivo no nas nossas relações com os irmãos? Sim. Não entendi a tua pergunta. A gente é o único que fala português nessa porra desse continente. O resto todo mundo fala espanhol. Eles se entendem, a gente não entende eles porra nenhuma. Eu acho que a gente teria mais integração, mais facilidade. Eu acho que, assim, numa visão macro da situação, eu acho que a gente teria uma merda bem parecida com a que a gente tá hoje. Talvez dividido em uns 2-3 países. Com certeza não seria um país desse tamanho, com Mas certeza. A gente estaria conseguindo se comunicar melhor com o mundo. Porque a gente conseguiria falar com toda a América Latina com muito mais facilidade, sem esse portunhol safado. Sim. A gente teria muito mais comunicação com a Espanha, e o espanhol é um dos maiores idiomas falados no mundo, né? Sim. Tirando chinês e inglês, veio espanhol na sequência. Sim, espanhol, com certeza. Então, isso seria o lado positivo, se a gente for ver. Eu acho que realmente seria. A gente não ia precisar fazer cursinho de espanhol. Ninguém faz curso de espanhol, cara. Todo mundo fica falando esse portunhol asqueroso. Achando que tá mandando bem. Pero no, La cuenta? Não é possível? Tem a opção dos galegos, né? Teve galego na Bahia aqui no Brasil. Os galegos já parecem mais português. Aí a gente ia falar o espanhol chiado. É. Ia falar chunho. Ia ter o chuão Xavier. Aproveitando a deixa do Azaghal da viagem do Che Guevara, então o Brasil não seria uma nova Cuba. O Brasil seria a Cuba original. Ele não ia chegar até lá em cima, ele ia parar aqui. É, verdade. Olha só. Do jeito que o Brasil é, ele teria se fudido por ali pelo meio em algum momento, cara. E alguma porra ia acontecer maluca e ele ia se fuder. Não ia chegar lá em cima. A crise dos mísseis ia ser no Rio de Janeiro, amigo. Não, Las Vegas ainda ia ser Cuba. É mesmo. Então, não ia ter revolução em Cuba. Cuba ia ser aquele cassino, aquele terra dos cassinos até hoje. Cassinos e resorts. E aqui a gente ia ter... Cuba ia ser... Ia fazer parte das Bahamas ainda. Em termos de entretenimento, né? Não geograficamente falando. E aqui teríamos várias repúblicas tropicales de los generales. Vários generales. Olha, fala aí. Em generales que eles estão voltando. Mas ia ser muito mais fácil fazer filme de invasão à República Latina fictícia, né? Tipo filme do Stallone, filme do Raul Julia, né? É verdade, né? Filme do Schwarzenegger, O Comando para Matar. A carreira do Raul Julia ia ser muito maior, ia ser muito mais prolífica. O Zé Carioca, em vez de levar o Pato Donald pra um samba, ia levar pro O Zé Carioca jamais existiria. Pois é, isso pra mim já torna o assunto ruim. Olha só, ia ser outro, ia ser o Paco. Paco. Não, Como é que era o Rio de Janeiro? Era... É, ia ser só Pantito, que pega geral. Pantito. Latinada toda. É. E olha só, será que existe alguma possibilidade de ter Ramon Ibérico aqui? Não, nenhuma. Não, né? Não tem Ramon Ibérico em nenhum lugar na América Latina. Não veio em nenhum lugar da América Latina, né? Não, por causa do solo, é diferente. Ah, né? E as belotas. Caramba. Isso aí, essa vantagem a gente não ia ter. Não ia ter essa vantagem. Mas nego ia misturar sardinha na paella, ia ser foda. Ia ter paella com cream cheese. Mas uma coisa que todos esses países têm em comum, voltando aí numa coisa que o Felipe falou no começo, é que todos tinham uma influência forte de igreja católica. Tanto os espanhóis, quanto os portugueses, quanto os holandeses, quanto os franceses. Eu acho que isso é uma das coisas que separa também a colonização inglesa do resto desses países aí. Porque eles não tinham tanto essa influência de... Quer dizer, na verdade, na Inglaterra, igreja e Estado era meio que a mesma coisa, né? Mas ela não era associada à igreja católica. É, e no caso dos Estados Unidos, muita gente foi pra lá fugindo de perseguição religiosa. A França Antártica também não era nessa pegada? Os calvinistas franceses que vieram pra cá fugindo dos católicos? Eu não sei dizer. Os franceses que fugiram pra cá eram os franceses que não gostavam de queijo estragado, queijo... Aí era muito preconceito com essa galera. Que não gostava dessas comidas malucas. Aí o cara foram expulsos e vieram pra cá tentar inventar feijoada por aí. Não, feijoada é francesa, pô. Então, caçulei. Que papo de maluco. Tá, vamos lá, vamos para as invasões francesas. Então, no Canadá tem a parte que é francesa. Isso. Essa parte que é francesa, ela foi historicamente controlada pela Igreja Católica. Isso é uma coisa muito específica deles lá. A Igreja Católica, ela meio que tinha um acordo assim, ó, se você ficar quieto aí no seu canto aí no Quebec, você pode falar francês e você pode ser católico, porque ninguém mais era. E até recentemente, assim, ó, acho que foi até os anos 70 agora, até os anos 60, 70, o Quebec era basicamente governado pela Igreja Católica. O sistema educacional do Quebec, ele era todo religioso, ele era todo controlado pela Igreja Católica. Uhum. Isso só deixou de acontecer nos anos 60, 70, durante um evento que eles chamam de Revolução Tranquila. É bem canadense, né? É coisa de canadense, né? Não pode ser mais canadense que isso. É bem canadense. Foi uma revolução que eles calmamente e educadamente resolveram, não, ó, vamos parar com essa parada de religião aqui e separar essa história. Mas até os anos 60 ali, a Igreja Católica era dona do Quebec. E isso é considerado por muitos, não sou eu que tô falando, isso é considerado por muitos dos motivos do atraso do Quebec em relação ao resto do Canadá. Principalmente o atraso em relação à qualidade de vida, igual o Felipe tava falando aí. O IDH do Quebec, principalmente do interior do Quebec, ele é menor do que do resto do país. Uhum. Até hoje. Até hoje. Olha. Ou seja, você tá aqui defendendo a perseguição aos católicos, é isso? Você tá dizendo que católico é atrasado. Entendi. E eu que sou comunista. Eu não falei nada. Eu falei que isso é um fato histórico. As duas colônias francesas tirando o Canadá foram bem mais barra pesada a parada, né? O Haiti, por exemplo, foi uma barra pesada. É porque o Canadá era muito frio, então os caras já, não vou lá. A gente poderia ser uma o Haiti é aqui, né? O Haiti é aqui. Nossa, caraca, velho, a música popular brasileira é muito visionária, né? Porque o Haiti foi sanguinolento a parada lá no Haiti. Né? Ainda é. Ainda é. Não, ainda é, mas eu digo, até o processo de independência deles, tudo é muito violento, né? Tudo é muito barra pesada. Falavam que teve uma época que a principal fonte de renda dos haitianos era a venda de sangue. Doar sangue? Doar sangue e pegar um trocado na época aí. E não é só o Haiti. Papadão aqui na vida. Martinica, Guadalupe, entendeu? Nem ninguém vira e fala, ah, quero imigrar pra Guadalupe. Peraí, Martinica é colônia francesa? E o que tem a ver a Chiquita Banana? Chiquita bacana lá da Martinica. Se veste com uma casca de banana na Nica. Não tem isso aí na Carmen Miranda? Chiquita Baiana, lá do Martinica? Nossa, acho que eles arrumaram alguma coisa. Eu sou muito jovem pra essa referência, Tucano. É, e tinha um negócio de banana nanica também. É, deve ter sido pela rima, né? De maluco. Que rima com a banana nanica? Martinica. Foi a única coisa que eles fizeram. Não conseguiram sair com nada melhor do que a Martinica. Deve ter sido. Mas olha só, pra galera entender, qual foi o tipo de exploração que os franceses fizeram? Era exploração, né? É, no Caribe, a mesma coisa que o Nordeste. Cana-de-açúcar, escravista, o cana-de-açúcar ou então extração de fruta, né? Ou então, às vezes, plantação de algum produto tropical, por exemplo, como amendoim, para extração de óleo, que era usado como lubrificante. Mas grande produção produção em grandes propriedades com mão de obra escrava. E no Rio de Janeiro, o que, que eles fizeram? No Rio de Janeiro, eles fizeram quase turismo, né? Como a França Antártica durou um período, assim, muito breve. A França Antártica não foi uma colonização enorme, foi uma tentativa de tomada do território. E os de Sá botaram eles pra correr, né? Isso, e aí a gente teve uma guerra, que é curiosa, aquela coisa do que a gente mencionou dos indígenas, que nós tivemos indígenas que se aliaram aos franceses e indígenas que se aliaram aos portugueses nesse conflito. Mas a França Antártica, ela durou pouco mais de 10 anos, não chega a ter ali uma presença notável, uma exploração comercial notável. O que teve foi europeu sendo lanche de indígena. Foi o bastante para deixar aqui abajur, sutiã, essas porra toda, né? Abajur, cara. Abajur. Sutiã. Trouxemos aqui o abajur. Croissant, deixaram. Que só no Brasil é croissant. Ah. O resto da América Latina é meia lua. Ah, é? É. Olha só. Mas é a mesma coisa? É não, a mesma não coisa. É, acho que não é folheado. Não, e olha só. Não, mas o croissant é chamado em países hispânicos de meia lua. Outro dano irreparável que permanece até hoje. Os franceses chamaram o pão português de pão francês, e a gente chama até hoje de pão francês. E não existe pão francês na França. Não existe! Aquele pão é português! Mas foram os franceses que chamaram? Eu não sei, mas por que chamaram de pão francês essa merda? Tem uma história aí. Os franceses, eles vão botando essas marcas dele no mundo, né? É pão francês aqui, é French fries nos Estados Unidos. É, eles vão, exato. French fries. Freedom fries. Tudo isso é pra esconder, tudo isso é pra esconder a grande pataquada que se chama canapé. Tudo isso é uma forma de uma cortina de fumaça pra nego ver se esquece a existência do canapé. Que coisa pior do que chegar porra, numa festa e ver um garçom servindo um canapé. Eu não gosto de canapé, qual o problema? Não, eu não gosto de canapé. Canapé te lembra Bebeto, sempre, não? Sempre me irritou o canapé. Peraí. Mas o canapé é aquele canapé que é aquele pãozinho, aquele pão cortado? É, com um recheiozinho de merda de vez em quando, com um queijinho. Não, peraí, você não gosta porque é de merda, pão, então. Cara, abre um pão e bota a parada lá. E agora que a moda é no casamento de amigo nosso, a comida vinha em mini panelinhas. Mini panelinhas, sim, tem isso. Evolução do carapé. Era a mesma quantidade de carapé, só que numa panela. Só que você não come a panelinha. É, você sai no preju. O carapé você come o prato, que é uma torrada. Eu acho que o canapé que é vacilo é aquele que é aquele pão frio com uns negócios frios em cima. É esse mesmo que eu tô falando, o frio. É. O Tucano faz uma torradinha com brie, pimenta de geléia de pimenta, é que é maravilhoso, é um carapé. É, mas eu acho que o JP tá se referindo àquele clássico. Aquela espiralzinha, saca? Aquela espiralzinha. Sei que é. Aquela é safada mesmo. Patê, que também é francês, né? Patê. Mas aí eu já sou chegado num patê. Não, mas o canapé é um pãozinho com patê em cima. Não, não é com patê. É eles botam um pedacinho de salame com, sei lá, uma coisinha verde esquisita. E aquele formato da espiral me irrita. Não tem um Nerdcast que a gente não comece a falar de comida. É. Que a gente corta o estômago, mas não corta a cabeça. É. A língua, nesse sentido, não seria um grande avanço, né? A gente falar francês ao invés de português. Ia ser uma vergonha. Ia ser uma vergonha. Que o mundo é francês. Que eles acham que todo mundo fala, ninguém mais fala. Só meia dúzia de coitados, que são escravos deles ainda. E eles. Mas aí... O mundo inteiro desistiu de falar fazendo bico. Os franceses também teriam um problema sério no Brasil com a questão do banho, né, cara? Olha o calor só. No Brasil, pô, não dá, aí eu acho, né, que ia ser cara. Vantagem pra eles. A pra gente ia ser, os índios iam ensinar eles a tomarem banho. Exato, é. Mas eles são cabeça dura pra caceta, né, cara? Eles são cabeça dura, os franceses. Eu não sei se eles iam absorver essa prática, não. Pô, a gente tem que agradecer também que eles trouxeram o bidê, né? Ninguém mais sabe o que é bidê, cara. O Pokémon bidê evoluiu pra ducha higiênica. É, exato. Ou chuveirinho. Mas aí, bidê não tem no Brasil inteiro, não. Só tem no Rio de Janeiro. É, por causa da invasão aí, compadre. Na minha casa em Brasília sempre teve bidê. Olha aí, cara. Na França Antártica, cara, não é Rio de Janeiro. É, em Florianópolis também tinha bidê. França Antártica, por isso que o carioca lava a bunda. Que velho. They've heard from me, Piranga, the pleasant shores. Vamos imaginar a França Antártica hoje. Será que eles se expandiriam mais pra tomar São Paulo, Espírito Santo? Eu acho que eles chegariam até São Vicente. Por que parariam São Vicente? Porque São Vicente foi a primeira cidade do Brasil aqui, já tinha galera. Não, mas olha só, Ilha Porchat é francês, amigo. Eles chegaram lá. Ih, rapaz, é verdade. Quer dizer que não é São Vicente, é São Vincent? São Vincent! E não é Santos, é Saints! Olha aí! E quem fazia o programa lá de cima era o Lebolinhard. Então teriam duas repúblicas, ou sei lá, o que seriam, mas francesas. Uma em São Luís, outra no Sudeste aqui, Rio de Janeiro, até São Vincent. São Vincent. São Vincent poderia ser a nova Riviera, remodelada. Não, não. Não mesmo. Boa, cara. Não, cara. Os prédios tortos, areia dura. Não, talvez se o Brasil tivesse sido colonizado pela França, os prédios de Santos não fossem tortos, porque o Eiffel podia ter uma exposição mundial aqui, e aí o Eiffel ia construir a torre em Santos e não ia deixar ela ficar torta. Por que que não ia deixar? Porque ele ia ver o chão de merda que aí ia fazer fundação, caralho. Olha só, uma coisa que eles podem... Não ia acontecer nada disso, porque as colônias francesas são todas uma desgraça. É uma desgraça, é, velho. É esse o ponto que eu tô falando. Essa era a minha teoria. No fim das contas, todos esses lugares, eles eram meio que colonizados pela mesma cultura, que era a cultura católica. Sei lá, eu sei que eu tô exagerando um pouco. Mais ou menos vinha dessa ideia. Então, no fim, é tudo mais ou menos a mesma coisa. E se você olhar bem, a gente até se saiu melhor do que os outros lugares todos. Eu quero oferecer uma alternativa. Olha só, a gente tá falando, as colônias francesas não se deram bem, tarel. Mas, se a França Antártica evoluísse um pouco além do Rio de Janeiro, se tornasse algo um pouco mais interessante economicamente... Peraí, a gente tem que entender por que que ia ser interessante economicamente e não virar uma colônia de exploração merda com pessoas sendo mortas nas ruas? Porque quando o bicho pegou na Revolução Francesa... Eles iam fugir pra cá. Aham! Em vez dos portugueses, vinha toda a corte francesa para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas por que eles não foram todos para Guiana? Para, cara. Não, peraí. Não cabe, gente. Cabe a corte francesa, não cabe na Guiana. Então vamos ficar para morrer, é isso. Já que não dá todo mundo na Guiana, vamos ficar aqui e morrer? Não, eles iam vir para o Rio de Janeiro e aí o Rio de Janeiro ia... Só fazendo a colocação histórica, a corte portuguesa não veio para o Rio de Janeiro por causa da Revolução Francesa, veio por causa da Napoleão, que bem depois. Não, eu sei, ele está pegando paralelo. É, mas na Revolução Francesa, os caras foram pegos lá e... É, já, não, mas se eles tivessem escapado, se eles tivessem feito a mesma coisa que os portugueses... Eu não tô fazendo paralelo, o único paralelo é que é a vinda de uma família real. Não seria o mesmo evento histórico, mas o evento histórico que tiraria a família real da França, do Palácio Versailles, seria a Revolução Francesa. Em vez de ficar lá esperando cortar a cabeça... Pô, mas aí que tá, eles tiveram a chance de fugir pra outros lugares e não conseguiram fugir, né? Então... Tá bom, mas considerando que eles tivessem conseguido, como os portugueses. É, vamos fingir que eles conseguiram. Exato. Eles iam chegar aqui, iam implementar uma corte, ia rolar uns bailes, ia ser exatamente a mesma merda. Olha. Não, então. Iam falar que comam um brioches. Não, a comida ia ser melhor. Não, aí eu discordo, porque aí ia ser invasão do canapé, cara. Eu prefiro um bolinho de bacalhau, velho. Você vê, bolinho de bacalhau agora, né? É difícil competir. Mas ia ter bastante, ia ter croissant, ia ter muito entrecote. Champignon. A feijoada ia ficar mais rebuscada. É possível isso? Ia ter foie gras. Folheado, eu adoro folheado. Ia ter muito folheado, doce folheado. Isso não ia ter que esperar o Jacquin chegar aqui pra ter petit gâteau. O que ia ter mesmo ia ser um monte de receita diferente com lesma da Amazônia, isso sim. É, a gente também esquece que, por exemplo, o vinho. O vinho francês podia ser colonizado aqui por franceses e o vinho do Brasil continua sendo uma merda. Não entendi. Você não entendeu porque eu não me comunico muito bem. O que eu tô falando aqui, por exemplo, tem coisas que não dá pra trazer pra cá. Ah, sim. É que nem trazer Ramon, trazer... Isso, é. O vinho francês, por exemplo, não adianta trazer toda a técnica e cultura de vinícolas francesas pro Brasil, que o solo do Brasil, o clima, a latitude, tudo não facilita e o vinho ia continuar sendo ruim. Olha, então o negócio é o seguinte, se os franceses tivessem fugido pro Rio de Janeiro, a situação do Rio seria pior. Do atendimento Rio. Dos garçons. Caraca! Se você acha ruim agora. Nunca parei pra pensar nisso, é verdade. Imagina com garçons franceses. Então, mas se você pensar bem, o Rio, com tanta característica que o Rio de Janeiro tem de ser o lugar onde era o Império, sabe? O lugar onde era a corte, coisa assim, ia ser muito parecido. Ia ser meio que a mesma coisa. Se tivesse uma corte. Só que ao invés de ser Dom Pedro I, ia ser Luís XVI. O resto ia ser meio que. Ia ter palácio. A gente ia continuar falando o idioma que quase ninguém fala. É, a gente ia falar o idioma latino que ninguém fala. Ia ter um monte de conde, marquês do não sei o quê. Porque tudo, no Rio é cheio dessas coisas, né? Mas ia ter mais menage. E a gente ia ter bomba atômica. Por quê? Eu tô pensando em outra coisa que os franceses deixaram aqui pra gente se fuder. Carnê. Estamos pagando por isso até hoje. Mas será que a França Antártica sofreria um processo de dependência também, que nem os outros países? Ah, sim, né? Fatalmente. É, fatal. Só que diferente do português, ia ser uma parada mais sangrenta, né? Como foi em quase todos os lugares, né? A independência do Brasil foi atípica do resto do mundo, né? Foi ou não. Foi uma mais negociada, né? Ou não, a família real francesa fugindo da guilhotina, vê algum príncipe, algum duque de bosta pra cá, e aí declara independência como um país dos Bourbons. Napoleão ia vir aqui, ia cortar a cabeça dos caras de qualquer jeito, e ia dar merda, e depois ia ter porrada também. Não... Cara, se isso ia mudar muito a história do mundo, se Napoleão tivesse vindo até a América do Sul. Napoleão versus Che Guevara, já imaginou? Simão Bolívar. Virou Marvel versus Capcom. Esse seria um filme maneiro, hein? Versus zumbis. Napoleão versus Simão Bolívar versus zumbis. Aí eu queria o Dom Pedro nessa história. Volta os portugueses. Mas olha só, vamos para pensar uma coisa. Os portugueses tinham Portugal ainda pra voltar depois que o negócio com o Napoleão amansou lá, a galera voltou. Os franceses não. Os franceses não iam ter pra onde voltar. É, aqui ia ser a Nova França. Aqui ia, não ia ter independência. Aqui ia ser a Nova França. França monárquica. France Nouveau. Napoleão ia vir pra cá, ia ter a porrada. Ah, então beleza. Não, vamos será? Lá. Não, mas peraí. Por que o Napoleão ia vir pra cá? Não ia vir. Não ia. E tem outra, ele ia vir como? O mar é dos ingleses. Ah, não, mas aí uma outra, pô, aí é uma outra coisa. A gente tá. Ele ia vir de Enterprise. Teleporte. É, não ia vir. A família francesa ia ter escapado. Assim como a portuguesa escapou. Porque o Napoleão era vingativo. Ele podia ter datado a família portuguesa. Ele falou, foda-se, deixa pra lá. É, mas era uma coisa menor, né, cara? É tipo, ah, não, lá eu não vou, não. Aí é demais. Olha só, Napoleão, em vez de ter ido pra Rússia, poderia ter mobilizado a marinha dele pra vir pra cá, entendeu? Aí, em vez de Cristo Redentor, ia ter o quê? Exatamente. Até a Torre Eiffel em cima do morro. Ué, não, o Cristo Redentor, ué. Não ia ter, porque como a família real fugiu, não ia ter relação entre França e Nova França. Exato, não ia ter essa parada. Ah, porque não tem relação entre Estados Unidos e Inglaterra. Não, tem hoje, cara. Não tem relação entre Argentina e Espanha. Não, mas lá... Mas não tem relação entre o Brasil e Portugal. Mas no século XIX ia estar muito... Não ia... Posso ficar aqui durante horas, hein? Não, você pode, mas é assim, talvez em vez do Cristo Redentor... Eu posso ficar bancando pedante aqui durante horas. Em vez do Cristo Redentor, talvez fosse uma guilhotina gigante. O presente fosse uma guilhotina. Ia ser o primeiro elevador de parque do mundo, né? Você sentava em cima da guilhotina e ela descia, gigante. E no futuro eu trocar a guilhotina por uma grande estátua do Zinedine Zidane, de dona cabeçada. Se a França fosse brasileira, a gente tinha ganhado a Copa de 86. E aí, os holandeses? Os holandeses ficaram mais tempo aqui. Ficaram o quê? Uns 15 anos? Lá no Nordeste. No Nordeste, isso. Pernambuco. Não, os holandeses ficaram mais. Os holandeses ficaram quase... Ficaram 25, mais ou menos. Mas também não fizeram nada de bom, né? Porque... Não fizeram. Não, pera aí. É que mandaram eles embora. Mas era bom quando eles estavam lá? Era, cara. Tudo maravilhoso. Era tudo legalize. Todo mundo andava de bicicleta em Pernambuco. Olha só. Vou só começar a desenvolver aqui pra você entender a parada. A cultura em Portugal era de se tomar vinho. Vinho e cachaça. Qual é o nome da cachaça lá dos portugueses, JP? Eu não sei, cara, mas eu tô já... Que tinha na casa que tu vai lá de Teresópolis? Bagaceira, não era bagaceira? Bagaceira. Bagaceira e aguardente. Vinho. Aguardente. Aguardente é o nome bonito pra cachaça. É genérico, é. Bagaceira e vinho. Holandês não tinha muito essa parada de tomar vinho. Eles tinham a parada de tomar cerveja. O Maurício de Nassau, ele trouxe engenheiros, trouxe médicos, administradores pra montar aqui a colônia dele, né? E os judeus. Os judeus também vieram. Entre essas pessoas, ele trouxe um cervejeiro e ele montou um parque de produção de cerveja. Mas Recife? É. Olha só. E foi o primeiro contato do Brasil com cerveja. Então você tá dizendo que se os holandeses tivessem ficado e tivessem dominado o Nordeste... A gente não tava tomando Skol. Então, a Heineken seria brasileira. Isso, tipo isso. Agora, calcule o potencial herbalístico da mistura dos holandeses com os índios brasileiros. Ah, meu Deus. Ia ser sensacional, cara. Ia ser só, uma potência. Já tem, ó. Capital ia ser Nova Amsterdã. Com certeza é o nome. Não, Nova Amsterdã era Nova York. É o que virou Nova York. Então mas é eles... porque os holandeses saíram do Brasil e foram pra lá. Foram pra lá. Mas se eles ficassem aqui, a gente ia ter a nossa Nova Amsterdã. Nova Amsterdã, em vez de Recife. Mas ou tem Nassau, no, em algum ou, lugar. Em algum lugar tem, Nassau. Né? Nova... Nassau. Quando eles chegaram em Recife, eles mudaram o nome? Ou não tinha esse nome? Eles deram um nome próprio? Pra... Sim, virou Mauristado. É cidade de Maurício. É meio caído. Teve, não, teve uma Nova Amsterdã no Brasil que foi Natal. Ah, é? É, olha Natal, aí. Capital do Rio Grande do Norte. Chegou a se chamar Nova Amsterdã? Sim, mudaram o nome pra Nova Amsterdã. Então era isso, Natal, Nova Amsterdã, Dunas e maconha. Então, no Nordeste, tem uma região que é formada por 13 cidades, Pernambuco, Bahia, esse lugar onde os holandeses Bahia foram. Bahia não é uma cidade. Não. Nem Pernambuco, né? 13 cidades, Pernambuco, região, Bahia, né? Que é chamado Polígono da Maconha. Que é onde tem Polígono da Maconha, que é onde é plantada a maconha brasileira. Ah, é? É, é uma vasta região que todo mundo sabe que a maconha é plantada lá, mas ninguém vai lá pra queimar, porque senão também... Não, na verdade, deve ter muita gente que vai lá pra queimar. Mas... É. E é justamente perto da onde... Não é tão perto que é mais pro sertão, né? Mais perto da onde os holandeses chegaram. Imagina realmente o potencial que tinha esse lugar. O Colorado que hoje tá ganhando bilhões em impostos vendendo maconha, ia importar tudo do Brasil. Ou do Brasil não, da Nova Holanda. Eu ousaria dizer que o mundo seria um lugar mais pacífico. Como eu faço o Nerdologia, né? Eu tenho uma responsabilidade perante alguém. Eu preciso perguntar, Tucano, fonte dessa informação. Do quê? De que você deu aí... Do polígono da maconha? Do polígono da maconha, que todo mundo sabe onde é. É o WhatsApp, o grupo do WhatsApp. A fonte é o canal 12. Acessem. Um salve aí pra molecada. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: se o Brasil fosse colonizado pela Holanda, será que o Ivo Holanda teria um trabalho melhor? Ai, meu Deus. Então, eu já falei, se o Brasil fosse colonizado pela Holanda, seria um grande Suriname. Existe um pequeno pedacinho de Brasil que foi colonizado pela Holanda. Eu sou Suriname. Termos de moda, ao invés da sandália havaiana, ele usar as tamancas de madeira até hoje, né? Aquelas compridas, né? De madeira maciça. Acho que não, porque as tamancas de madeira eram feitas quase dos charcos, né? Dos terrenos alagados. Aqui não tem isso, eles nem iam usar tamanco. Eles iam, a bicicleta ia chegar a um nível jamais visto. Uma coisa que realmente poderia ter sido diferente, pegando ali o que o Guga mencionou anteriormente também, é que os holandeses, eles trazem para o Brasil a ideia de tolerância religiosa, já que os Países Baixos eram uma república e que passou por um conflito religioso, né? Os Países Baixos foram ali o centro da guerra dos 30 anos, por exemplo. Então, eles eram república, depois voltaram a ser reino? Não, os Países Baixos só vieram a ser reino com as guerras napoleônicas. E eram as sete, né? Os sete Países Baixos, né? Da qual um deles é a Holanda. Né? A Holanda é um dos Países Baixos. Holanda, que a gente chama, é só a parte ali de Amsterdã, né? Isso. É, mas calma aí, deixa eu te perguntar. Os Estados Unidos não foi a primeira república democrática em 2000 anos, depois dos gregos e etc? Então, a diferença é que os Estados Unidos, eles eram uma república federativa, uhum, né? Com uma liderança central mas com uma herança do liberalismo político inglês lá do Bill of Rights e tudo mais. E é bom lembrar, assim, que muita gente acaba idealizando a história inglesa ou então condena a Revolução Francesa francesa, por verem como se coisas antagônicas, mas os ingleses decapitaram o rei deles em meados do século XVII ainda. Aí forçaram, basicamente, depois de um período republicano, a ideia do Bill of Rights, então todos esses direitos individuais. A República dos Países Baixos, ela tinha algumas diferenças em relação a essas questões de direitos individuais, dessas do liberalismo político. Ela tinha, dentro desse formato republicano, entidades monárquicas. Parece confuso, mas é assim, é mais ou menos como se no Brasil alguns estados elegessem o governador e em outros fossem governados por um duque hereditário. Uhum. O Espírito Santo seria assim. Então, assim, os Países Baixos eram uma república, foram uma das primeiras repúblicas modernas, foi onde teve a primeira bolsa de valores moderna e tudo mais. Sim. Foi o grande centro comercial do mundo. Inclusive, os Países Baixos, eles tiveram uma pouca presença física no continente americano, mas eles controlavam toda a atividade mercantil portuguesa, por exemplo. Portugal não tinha dinheiro e os Países Baixos não tinham gente suficiente para colonizar. Então, os Países Baixos foram uma das primeiras repúblicas modernas, mas os Estados Unidos, pela questão do liberalismo político, da ideia de uma federação com um presidente eleito e tudo mais, ele acaba sendo o pioneiro, né, nesse sentido. É, os holandeses não seriam capazes de colonizar o Brasil inteiro, né? Não tinha gente suficiente. População, né, o Portugal tem esse calor nas veias, né, cara, que ajudou muito. Mas Portugal não foi também capaz, não tinha população também pra fazer o mesmo, né? Começou a importar gente de tudo quanto é lugar. Não, mas então, mas ele tinha essa capacidade de procriação enorme, né, cara? É isso. Os holandeses estavam mais interessados em outras coisas. Com a chegada dos Países Baixos, nós teríamos aí uma maior expansão da ideia de tolerância religiosa, né? Portugal foi um estado praticamente indissociado da Igreja Católica até o início do século XX, com a República. Uhum. É com os holandeses que nós temos, por exemplo, a primeira sinagoga no Brasil e no Recife. Nós temos a suspensão da Inquisição. Nós temos a chegada de protestantes. E aí, pegando aqui a parte, né, chata, mais acadêmica, porque para quem quiser ver um pouco essa ligação entre o desenvolvimento capitalista e o protestantismo, como o Guga mencionou anteriormente, nós temos o clássico do Max Weber, né, a ética protestante e o espírito do capitalismo, porque os estados católicos vão ter instituições menos liberais e uma lógica de trabalho menos recompensadora, digamos assim. Né? Você trabalha porque você tem que trabalhar, não porque você pode ganhar dinheiro. Isso era parte do ponto que eu estava falando no começo. Porque a parte do sucesso dos Estados Unidos como república independente veio justamente de ele ter sido, as 13 colônias, né, que promoveram a independência, terem sido criadas com a ideia que você falou anteriormente, Felipe, de liberdade religiosa. Eles saíram da Inglaterra, os puritanos saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos com a ideia de, vamos para um lugar onde a gente pode praticar a nossa religião tranquilo. E isso que mudou a ideia deles de que, aquilo lá não é só uma terra para a gente explorar, é o lugar onde a gente vai se assentar e viver daqui para frente. Não. Sim. É só uma terra para a gente pegar o máximo que der pra fazer e depois voltar pra casa. Porque nos Estados Unidos, essa ideia também existia. Mesmo as pessoas que nasciam nos Estados Unidos se consideravam inglesas. E a ideia delas era, puta, um dia eu preciso voltar pra Inglaterra porque lá que é o lugar correto. Isso aqui é tudo muito feio. Isso aqui é um lugar horroroso. Inglaterra que é bonito. E os puritanos que vieram da Inglaterra se assentar nos Estados Unidos vieram com essa ideia. Vamos ficar num lugar onde ninguém vai encher o saco da gente praticar a nossa religião e vamos ficar lá pra sempre. E isso foi o que mudou a ideia deles em começar a cuidar daquela terra que eles estavam ficando ali, que é uma coisa que não rolou em nenhuma outra colônia. É verdade. Nenhuma. Nem no Brasil, nem na Espanha, nem no México, nem nas colônias espanholas, nem nas francesas, nem nada. Só rolou isso ali. E eu acho que essa é a grande diferença entre as colonizações todas da, sei lá, de toda a América. É o fato de que em algum momento alguém ali resolveu ficar pra... Isso aconteceu na colonização inglesa dos Estados Unidos. Mas a Austrália, a característica da Austrália é que é parecida com os Estados Unidos, como ele mandava prisioneiros pra lá, os caras tomaram aquilo como o lar deles, né? E aí começaram a cuidar. Tudo bem, eles chegaram lá, mataram todos os aborígenes e aí agora... Exatamente. E aí, quando a gente for falar mais dos ingleses, a gente entra nisso, mas essa é a grande diferença da colonização que houve no Brasil, na América Hispânica, no Caribe, para a colonização que teve no norte dos Estados Unidos e na Austrália. Que é o seguinte, é a posse da terra pelo colono. É, exato. A terra não era de posse da coroa e cedida, arrendada, a terra não era de posse de algum nobre que mal pisou no continente, se é que pisou, e as pessoas trabalhavam lá por razões, muitas vezes, herança do período feudal. A ideia do a terra é minha, eu vou trabalhar na minha terra, eu vou colher os frutos do meu trabalho na minha terra, e com isso vamos formar o nosso governo aqui. É, porque o cara começa assim, tô trabalhando na minha terra, daqui a pouco, por que eu tô pagando imposto pra esse filho da puta, que tá lá do outro lado, e agora eu não vou mais pagar, agora isso aqui é nosso, vamos juntar a galera aqui, vamos causar. Mas mesmo assim tem que se diferenciar o caso americano do caso australiano, né? Porque são diferentes. É, diferente. A gente tá falando do cara ficar puto de pagar imposto, isso só aconteceu num lugarzinho que foi ali em Massachusetts, ali onde é New England. Porque todo o resto, o nego achava bom pagar imposto. Porque o cara do sul dos Estados Unidos, o cara que tava fora dessa galera, ele se considerava inglês, ele achava ok pagar imposto pro rei inglês, porque ele era inglês. E o primeiro, o movimento que origina a independência dos Estados Unidos, ali com o Benjamin Franklin, e o primeiro congresso da Filadélfia e tudo mais, era a ideia de, como vocês mencionaram, né, do no taxation without representation, sem imposto, sem representação. Eles não queriam inicialmente a independência, eles queriam o direito de eleger representantes para o parlamento inglês. Quando essa exigência é rejeitada, os direitos deles pelas condições melhores de lá. Não? Sim. E aí a Austrália, embora ela tenha uma independência negociada, ela foi formada por colonos penais que, após cumprirem sua pena, recebiam um pedaço de terra. Então, mas a parada da Austrália é que ela economicamente não era tão viável. Ela é longe pra caceta. 90% é um deserto. Sim, né? mas a Índia é longe. Quando começa o movimento de independência pela Austrália? Quando descobrem ouro lá. Porque a rainha Vitória cresce o olho e fala, peraí, o ouro ficou importante essa birosca. Pois é. Aí dá merda e acontece a ruptura. Mas de qualquer jeito, até então, o tratamento era diferente, né? A grande diferença acaba sendo a posse da terra em contraste com as estruturas feudais absolutistas do que é chamado hoje de Antigo Egito. Com certeza, mas o que eu quero dizer é que eles liberaram a terra para os colonos porque eles não viam grandes interesses comerciais ali também, senão eles poderiam ter um... Tá, entendi o que você quer. Não, sim, que é o que acontece na Índia, por exemplo. Exato. Sim, e também é o caso do Brasil. Mas, por exemplo, Mas o Brasil tem uma riqueza grande, eles poderiam olhar de uma forma diferente. É, essa é a minha pergunta. O Brasil ia ser mais para Estados Unidos, mais para Austrália, Índia ou Hong Kong? Eu acho que o Brasil seria um Mississippi gigante. Se é para dar um pitaco, o Brasil seria um Mississippão. Então, vamos lá. Ingleses vieram para a América do Sul em vez da América do Norte. A gente não terminou os holandeses. Ah, você quer ter... Conclusão. Língua, uma merda. É. Muita vogal. Não, muita consoante. Não, se a gente tá reclamando de português e francês, amigo, holandês é menos ainda. É, em Curaçao eles nem falam holandês, eles falam uma língua só deles. Puta, pior ainda. Papiamento. Já ouviram? É a língua mais legal que existe. Papiamento é a língua do P? É o nome da língua. É sério. O nome da língua é papiamento. É a língua que eles falam em Curaçao. É a língua dos nativos de Curaçao. E como é que é? Putz, eu não sei. Você tem que procurar aí no YouTube, mas é... Pô, se você acha legal, você tem que saber, caralho. Eu sei imitar pra você, cara. Procura aí, dá uma olhada aí no YouTube. Ah, esse não é o Guga que eu conheço. Tô sentindo uma aposta chegar aí? Não, Dave, eu aprendi minha lição, cara. Ganhei o violino, é isso mesmo? Não. Violino a gente ainda tem tempo. E o violino eu tô chegando lá. Se eu fizesse mais aulas, talvez eu conseguisse. Já acabou de dizer que não vai conseguir. Vou ganhar um violino e fazer um belo cabongue com ele. É um direito de você ganhar o violino, esse é um direito que você tem. Eu vou levar para as bodas, para renovação de votos de Tucano e vou tocar lá. E os ingleses? Vamos dizer, os ingleses vieram para a América do Sul, em vez da América do Norte, é muito frio, e eles vieram colonizar para cá, e os holandeses ficaram lá com Nova Amsterdã, e os franceses ficaram por lá. Essa é uma premissa importante que você está falando, se veio para cá ou para lá, ou não para os dois. Não, só para cá. É porque para os dois aí é forçar muita barra, porque, né, caras não tinham como se espalhar tanto assim, né? É que lá era bem mais perto, né? Ia ser muito estranho eles não irem para lá, né? É uma reta. Pô, mas Portugal, se você traçar uma reta, tu não chega no Brasil também. Portugal era mais perto do Brasil. E tem outra. Não é só uma reta, é o regime dos ventos. Os ventos no Atlântico fazem um 8. Então, se você soltar um barquinho de papel em Portugal, ele vai parar no Nordeste. Errado. Ele molha, afunda e rasga. Mas ele tá selado com vibranium. Pronto. Se você soltar o escudo do Capitão América no oceano... Ele afunda. Ele afunda e acaba. Mas beleza. Então, vamos dizer que os ventos sopraram diferente. Eles vieram parar pra cá. Quem? Os ingleses. Se os ingleses viessem pra cá, a gente teria o nosso Gandhi? Não, não teve Gandhi nos Estados Unidos. É, porque os ingleses foram pra Índia. Não, eu acho que não. É, eles foram pra Índia e teve o seu... A Índia teve um Gandhi. Vocês estão pensando nos Estados Unidos ou estão pensando na Índia? Ok, mas a Índia já existia uma civilização lá. Exato. Né? No Brasil, não. O Brasil era agressiva. Aqui existia só Índia, né? Não era uma civilização. Não era, mano. Afinal, Índio não tem alma, caralho. A gente não pode considerar uma civilização. Ai, meu Deus. Mas civilização mais envolvida, uma culturalmente e outras coisas. Os índios brasileiros eram muito primitivos, né? Porra, só sabiam fazer short Adidas. Aí, então, vamos dizer, os ingleses vêm com o mesmo propósito, se assentar numa terra nova e tal, liberdade religiosa, aquela mesma coisa, e tem toda essa diferenciação, a gente mantém, das colônias de extrativismo e tal, com os ingleses que vieram pra ficar. Mas eles não vinham pra ficar, eles vinham pra sugar, amigo. Por que que eles vieram pro Brasil pra ficar? Aqui é cheio de riqueza, tem pau-brasil, tem ouro pra caralho, eles não iam ficar aqui de boas, não. Mas nos Estados Unidos também tem ouro, também tem um monte de coisa. Mas não, no Tem ouro naquela região e... Os ingleses iam ver Urucum, ia ver pau-brasil. Urucum, faz a tinta vermelha, não é Urucum? Urucum. Pau-brasil, o Jovem Nerd me subestima demais. Essa vai ser sua derrota. E eu não falei nada. Olha aí, tá gravado, olha aí. Na tua cabeça, eu tô quem diria Zagal? Pô, olha aí. Aqui é cheio de riqueza aparente, essa que é a questão. Eu tô com o Felipe, eu acho que a gente ia ser um grande Mississippi. Mas, nos Estados Unidos, tiveram dois tipos de ingleses. Os ingleses que vinham inicialmente para os Estados Unidos tinham toda essa ideia de que eles queriam explorar ao máximo, tirar toda a grana que pudesse tirar, explorar ao máximo, trabalhar, fazer o que precisasse para ganhar dinheiro. O negócio era ganhar dinheiro e tentar achar o caminho para as Índias. Era essa a ideia. Eles ficavam navegando os rios na ideia de que, uma hora a gente vai chegar num rio que vai passar essas montanhas aqui e vai chegar nas Índias, porque eles não tinham noção do tamanho que era. Eles estavam perdidaços. Eles achavam que passando ali o Lago Michigan, ali, passando ali Nova York, já era as Índias, entendeu? Eles não tinham noção que tinha mais, sei lá, 5 mil milhas de terra até o oeste. Então, a ideia dos ingleses inicial era essa, era explorar tal, igualzinho era aqui, igual era no Caribe, a mesma coisa. Teve um grupo de ingleses que eram os puritanos. Os puritanos, eles eram anglicanos, eles eram protestantes, eles tinham essas ideias bem radicais protestantes. Tinham uns chapéus meio estranhos, né? Tinha chapéu, e a igreja não tinha hierarquia, e não cortava cabelo, tinha um monte de coisa assim, eles eram bem ligados a isso. E com a reforma que teve na igreja anglicana, eles passaram a ser muito perseguidos dentro da própria Inglaterra. Mas eles tinham alguma influência junto com a nobreza, junto com o reino. Então, um desses caras deu pra eles o controle da Companhia de Massachusetts, que era responsável pela exploração daquela região ali. E eles secretamente falaram assim, a gente vai pra lá, aonde a gente vai simplesmente se estabelecer, a gente não vai voltar. Porque a ideia era sempre ir e voltar. E eles tinham essa ideia entre eles, de, a gente vai pra lá, vai se estabelecer lá, e a gente vai poder ser livre, a gente vai poder ser puritano sem ninguém perseguir a gente. Então foi daí que surgiu essa ideia. Foi esse pequeno grupo de ingleses que veio para os Estados Unidos com a ideia de, não, a gente vai fazer esse negócio aqui virar um lugar legal para a gente morar. Uhum. Quer dizer, você está me dizendo que... Eu tenho que pensar bem como é que eu vou falar isso. Você está me dizendo que os Estados Unidos é o que é hoje graças à tradicional família inglesa, é isso? Não, ao contrário da tradicional família. Esses caras não eram tradicionais. Esses caras eram perseguidos. Eles eram vistos como uns malucos, entendeu? Como uns malucos religiosos, mania, sabe? Como se fosse uma seita. Puritanos. Porque eles eram exagerados. Eles queriam manter uma tradição antiga. Mas era puritano mesmo ou era puritano só no discurso? Não, o termo puritano vem deles. É. Entendeu? Eles eram pessoas que queriam manter a igreja anglicana como ela era na sua essência. Cheio de proibição e sem hierarquia. Eles não iam conseguir vir pra cá, cara, porque ia rolar assim uma rede de informação contando, dizendo, ó, lá é carnaval, Índia de Pedro de fora. ia estourar a cabeça dos caras, cara, não ia aguentar. E tem outra. Não dá pra ser puritano com esse calor todo, amigo. Não dá. No frio é moleza você ser puritano. Pô, quando a Mangueira entrasse pra desfilar, fodeu, cara. Ele ia puritano pra tudo que é lado. Mas tem uma parada. Uma outra coisa que fez os Estados Unidos ficarem independentes, os Estados Unidos se desenvolverem da maneira que ele se desenvolveu, foi justamente a mistura de povos que tinha nessa região, que era a principal região de colonização, que era o Nordeste dos Estados Unidos. Onde era Nova York, era uma cidade dominada pelos holandeses, onde tinha essas características que a gente falou aí anteriormente, de que era voltado pro capital, tinha bolsa de valores, o comércio era justo, ele não era dominado por um governo ou algo assim. Ah, então você tá dizendo que é uma junção desses dois valores é que transformou os Estados Unidos no que ele é hoje, é isso? É meio que Nova York em si, durante um bom tempo, era tipo uma zona franca, entendeu? Parte dos Estados Unidos também foi colonizada por suecos. Os suecos tinham uma boa tecnologia de navegação e eles também foram pra América e também colonizaram uma parte dos Estados Unidos, né, na região do rio Delaware, onde eles extraíam ferro. O lance deles era extrair ferro. E toda essa galera, os suecos, os franceses, os holandeses, os espanhóis, todo mundo se encontrava em Nova York, que era tipo uma zona franca, era onde tudo era liberado. Uhum. Isso estaria certo no Brasil. Pois é. É o que eu tava falando. Acaba sendo um pouco parecido com o que rolou no Brasil, né? Com a exceção de que eles simplesmente se mataram, né? Ao invés de ficar tranquilo um com o outro ali. Ficou tentando expulsar o outro. Então, eu quero isso. Nova Amsterdã, em Recife, em Natal. E ali em Recife também, então Pernambuco. Nordeste tudo, ali. Todo Nordeste tomado por holandês. Aí chegam os ingleses, os puritanos se misturam. E aí começa... E aí... Não dá certo. Puritano talvez dê certo no sul. O pessoal aqui se veste mais, é mais frio. Agora tu vai pro Rio de Janeiro, cara. Impossível. Impossível, seu puritano. Praia? Impossível. Praia. Impossível, meu irmão. Curta o corpo do caralho. Chega no Rio de Janeiro, é todo mundo sem camisa, shortinho. Não ia existir fio dental, né, cara? Não ia existir, cara. Ia existir porque os caras não iam aguentar, cara. É, os puritanos iam raspar a cabeça, ia jogar o chapéu no mar, foda-se. Eles não sobreviveriam à Lapa, cara. Amigo, não tem igreja evangélica na praia no Rio de Janeiro, amigo. É só no subúrbio. Não tem como. E o gala gay, né? Não tem essa, cara. Não tem. O Rio de Janeiro é tipo um pedacinho do inferno no Brasil. Ali não dá pra ser puritano, cara. Ali é o contrário. Ali é malandragem e putaria. É isso aí. Talvez os suecos se dessem bem lá. Provavelmente. Imagina os puritanos chegando no Rio de Janeiro e encontram o Clóvis Bornai. É? Filho de fantasias do Clóvis Bornai. Os puritanos andando de carro na Avenida Atlântica, meu irmão. Antes do Otto e depois do Otto. Caralho, ele vai chamar os puritanos e falar, amigo, aqui não é assim que funciona a coisa. Imagina chamar os puritanos pra comer um sanduíche lá no Cervantes da PJ. Aonde que o cara ia comer um sanduíche de pernil com abacaxi vendo prostituta e travesti na rua? Não tem isso, cara. Não dura um dia o puritano. O cara ia chegar evangelizando e ia terminar a noite sendo Barbarella abraçado com mágica. Se o Leif Erikson, ao invés de ter fugido dos índios, simplesmente tivesse descido e chegasse no Brasil. Ah, os vikings? Olha aí. Ia chegar antes de todo mundo ainda, hein? Ia pegar fresquinho. Aí ia ser irado. Um Brasil viking? Aí você é tecno-viking, caralho. Se bem que ia ser o Carnaviking. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.